agora com vocês, Placatal. Sou o Classic, motherfucker. Marcão Baixada no beat. Sente a vibe, filho. Vai. Vivo a vida como eu quero viver. Sacar é o que eu tenho a dizer pra você. Negar cada instante aproveitado a todo instante. Sem finais felizes porque o momento é constante. No sapatinho sem pressa vou fazendo minhas paradas. Dou mais valor à noite pois sou fã da madrugada. A lua cheia ilumina minha estrada. O meu caminho não para em cada esquina quebrar. Consciência elevada como de costume. Minha mente tá ligada a tudo. Ninguém me ilude não. Sou um cara rude, às vezes um sangue bom. Sou classic, como os jogos do Flusão, né não? Vitória independente das amarras vida. Sou da Baixada Fluminense, onde a vida é uma corrida. Mas isso não me atinge não. Corro tão rápido como se eu fosse o Sam Bolt, irmão. Tá ligado aqui, sou simples como a função do vento. Os meus venenos passam, mas sem ressentimento. Deixa pra lá que o passado já passou. Eu quero um drink, uma mina pelada e sem déjà vu. Fazendo o que eu quero, como eu gosto de fazer. Vou vivendo como eu quero viver. Sou classic, como a Baixada em cena, irmão. Cada dia uma revolução, mas sem preocupação. Com class, Blacatal entrou em cena e que se foda qualquer tipo de problema. Rap comercial, não comercial, na moral, só quero meu e tal. Talk to me, como que cê vai viver de rap, irmão? Dinheiro não é tudo, mas cobra os custos de uma situação. E eu preciso levantar a underground, tipo assim, degrau por degrau. Gosto de luxo, mas tenho os meus pés no chão. Já tomei champanhe sem nome, já tomei Xandão. Sem ostentação, não quero esse tipo de pagação. My moment is now, vivo no ritmo do meu coração. Às vezes acelerado, às vezes tranquilão. Às vezes tudo e nada numa única canção. Transas sem graças não vão me tirar do chão. Sou pelos meus e foda-se o mundo, tá ligado? Me sinto sem preocupação agora. Vem vida, me leva. Depois só me deixa em casa. Doses de tequila pra afastar os quila que me querem mal. Sem esquecer do santo que me dá proteção. Não vive em vão, meus amigos, maior satisfação. Marcão Baixada em cena, Blacatal, fui. Fazendo o que eu quero, como eu gosto de fazer. Vou vivendo como eu quero viver. Sou classic, como a Baixada em cena, irmão. Cada dia uma revolução, mas sem preocupação. Beleza, beleza. Estamos encerrando por aqui nossas transmissões. Esse foi Blacatal, com a música Sou Classic. Produção Marcão Baixada.